guarde ao lado. Procedimento comum, faz lei do testamento. O que fazer pra reverter esse processo? Fica no ar a pergunta diante da questão. W.O. para o bem. Na presença do mal, vive como pode. Meu povo pobre, digno de respeito, tá merecendo um salve. De onde eu venho, eu trago umas notícias. Dor, revolta, periferia angustiada. Se desperta seu interesse e a nossa herança. Assine ao lado do X e reconheça sua firma. Hoje é 237, vamos embarcar. Uma zona norte, Ipiranga. Cenário do crime, cenas repetidas. Mortes fatais, situação crítica. Vítimas ligadas ao tráfico de drogas. Ambição sem limite, curta trajetória. 1, 2, 3. 4 homicídios. Bingo, ontem foram 5. Bem me quer, mal me quer. Se não quer, tem quem quer. Suborno corre solto, é ou não é gambé. Papi, people, puta que eu pariu. Na mira da PT, cara, ninguém reagiu. 1000 vezes 1000, será que vale a pena? A fita dos sonhos, quanto vale a sua vida? Marketing do inferno, mulher, dinheiro e fama. Na porta a escama, no fundo a chama. Trama perfeita do sistema. Há mais de 400 anos que nos assombra. Periferia, sinônimo de miséria. O testamento de uma herança amaldiçoada. Nós enriquecemos a Europa, enriquecemos a América do Norte. Pra nós sobrar as cadeias, favela, os pontos de tráfico de droga, morou? O testamento de uma herança amaldiçoada. Nós enriquecemos a Europa, enriquecemos a América do Norte. Pra nós sobrar as cadeias, favela, os pontos de tráfico de droga, morou? O testamento de uma herança amaldiçoada. Da zona norte não muito longe, é meu lugar. Zona sul é minha área, pode acreditar. Vila pacata, periferia, como dizia o bagrão. Trair é trair e ladrão é ladrão. Foi aqui que cresci, me eduquei com a lei da rua. Adiantando vários lados, cultivando minha cultura. 4 anos atrás eu me lembro bem, os manos trincavam sem olhar a quem. Altas festas de quebrada, não tem como esquecer. O som batia forte, tinha que ver. Samuel Genofunk curtindo James Brown. E uma pá de maluco vivia pagando pau. Favela, malandragem, escola do crime. Sobrevive quem é forte, não subestime quem não valoriza o primeiro mandamento. Cusão do caralho, paga pau da traição. Você merece a mais severa punição. Que Deus se encarregue da sua destruição. Autoavaliação me deixa mais seguro, reformulando um pensamento sempre mais maduro. Cada bairro uma história pra se contar. É polícia, justiceiros em todo lugar. Famílias pobres, comunidade em desespero. Iludidos esperando um dinheiro alheio. Me lembro do barraco peneirado lá no morro, onde o menor foi encontrado com uma pá de pipoco. Sem pista de quem foi, sem comentários. Resgate não chegava, fato lamentável. A mídia sempre esconde nossa verdade. Te mostram o contrário, não existe piedade. Sempre foi assim e assim sempre será. Os pobres na miséria, mas sem medo de falar. Mundo do cão, ladrão, é com você sangue bom. Na parada de cara, trincando com os irmãos. Sempre na polia, pampa, e com muita confiança. Confie em você e não perca as esperanças. Seu passado é complicado, cê tá ligado. Mas o nosso testamento jamais será quebrado. Graças a Deus eu tô vivo e tudo valeu. Ribeirão Pretadão do Carmo, eu sou um filho teu. Nós enriquecemos a Europa, enriquecemos a América do Norte. Pra nós sobrou as cadeias, favela, os pontos de tráfico de droga, morou? O testamento de uma herança amaldiçoada. Nós enriquecemos a Europa, enriquecemos a América do Norte. Pra nós sobrou as cadeias, favela, os pontos de tráfico de droga, o testamento de uma herança amaldiçoada. 12 horas daqui, destino DF, ponto exato CI. Referência alibi. Já pude conferir. Lá também não paga. Até o torcedor do Gama perdeu as esperanças. Dundum no tambor, dedo leve no gatilho. Em um dos nossos shows eu vi o mal agindo. Sujou, passou. Ih, também é na área, ó. Acendem-se as luzes, portas fechadas. Clima de tensão, cola gambesada. Intimidam a todos, despertando o medo. Gás lacrimogêneo, exibe o armamento. Eles se vão, mas deixam no ar o ódio, a revolta, segundo da desgraça. Um cara, uma mina, tiros na cabeça. O testamento de uma herança amaldiçoada. Nós que enriquecemos a Europa, enriquecemos a América do Norte. Pra nós sobrou as cadeias, as favelas, os pontos de tráfico de droga, moro? E o dinheiro não sobrou pra nós. Eu aprendi que pratica o mal, ou vai pra cadeia, ou então morre. E eu não quero morrer na mão da polícia. Nem que a senhora vai me ver na cadeia. Eu vou dormir, amanhã você me chama pra me estudar. É na escola que eu vou me tornar um homem. Pensa, avô. Deus te abençoe, filho.